Caverna. 93, 95, decolou 57, chama agora o controle em 199, decimal 35, bom voo. 135, bom. Solo Salvador, é o Sam Mike, aqui sou Alfa, informa o tempo do dia de motor em High Power, pedindo autorização para fazer 180H para retornar ao Pátio 1. Gente, por gentileza, confirme, vai precisar ingressar na cabeceira 28 ou não? Negativo, senhor, a gente vai fazer 180 na Alfa mesmo. Gente, tá livre, chame, tá livre o 180 e retornando, chame ingressando o Attack 3 Kilo, o Mike X Alpha. Ok, gente, muito obrigado. Eu tenho 3-0 para o táxi com 127 e 410 Galeão. Deixa eu confirmar 127 e 410 Galeão. Afirmativo. Copiado, motor 3601, táxi aprovado, Índia Alfa, ponto espera, pistão 0, ajuste padrão. Chame pronto para o decolagem, ponto espera, pistão 0, pistão 3601. Índia Alfa, reporta na prova, 3601. pode parar pronto. 3601, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Diâmetro 020 graus com 02 nós. Aí da cola, tá 3601. 2 Salvador, é o Tom Mike, eu sei, Alfa, pedindo autorização para ingressar aqui no Juliette. 7 aprovado, Alfa, confirme o portão? Portão 08. Gente livre, chame a terra do reboque, portão 8. Valeu, muito obrigado. 3601, decolou 05, acione 5107, senhor. E chame agora o controle em 1 no 9 decimal 35, tenha um bom voo. 5107-1935, muito obrigado, bom dia. Tá, 3601. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3601, decolou na sua escuta. Bom dia, 3601, no contato radar, com 360, após 2000 letras. Após 2000 letras, tá 3601, grátis. 3601, chame Recife, 125, ONU, alterna 3325. 25, ONU, 3325, confere? É. Muito obrigado, tenha um bom dia. Alô, Salvador, eu sou Mike XA Alpha, informo o término do reporte até o fim 08. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Alpha, obrigado, bom dia. Salvador, a Xané 6251, informação fax para São Paulo, Guarulhos 380. Salvador, Oxané 6251, informação Fox, para autorização São Paulo, Guarulhos 380. 6251 no Guarulhos, eu tenho aprovado 360, informação Fox Forte correta. Copio 36, ou você jura na 38, senhor? 36, por favor, senhor. Gente, por gentileza, só um minuto para cópia para poder na saída com a VPU. Pronto para cópia? Afirmo, prossiga. Oxiné 6251, autorizado para Sierra Bravo, Lulu Romeu, nível de voo 360, via Upper Zulu 10 até a posição Mudla, após Upper Zulu 4 até Mike India Alpha, após Upper Zulu 44. Decola da pistão 0 com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 1-9 decimal 35, transponder 5123, Oxiné 6251. 360 Galeão, Pesulo 10 até Mudla. Após Mike India Alpha, Pesulo 44. Pista 10 da Eoleta Bridge, 1935, controle 5123 do transponder, Xuné 6251. 5123, contagimento correto, Xuné 6251. Portão 11, chame pronto para o pushback acionamento, Xuné. Tá aí, obrigado, senhor. Paulo Salvador, é o Tom Mike X-Ray Charlie na ponte 07 do Pationo. Mike X-Ray Charlie, prossiga. Solicitando utilização de giro de motor em marcha lenta, mas infelizmente não conseguimos encontrar ninguém na infraero para pedir autorização prévia. Muito bem, senhor. Eu infelizmente não posso autorizar sem o prévio a ciência da infraero, ok? Eu vou entrar em contato com o fiscal de solo, o fiscal de parte, e peço para ele entrar em contato com vocês, ok? Positivo, senhor. Muitíssimo obrigado pela colaboração.